chamar até o amanhecer. É linda a nossa história. Desejo de amante eu quero dar o mundo pra você. E quem falou que não consegue mais amar, se engana outra vez, olhando pra você. Cheia de paixão.